Jardim Nakamura, minha quebrada, meu lugar. Zona Sul de São Paulo, 2011. Cabeça MC. Minha vida é isso aqui. Viaja no meu som. Não foi por acaso que me tornei MC. Eu tô de volta pra dizer, minha vida é choque. Com a cabeça a milhão, as histórias pra contar. De onde eu vim, quem eu sou, onde é meu lugar. Chegando no sapato, dá licença. Viaja no meu som. Chega mais. O vagabundo do Naka que faz o tag nas placas das batalhas de freestyle. Da sessão junto com a rapa mais uma vez pra somar. Ideia sumaria. Se a minha vida é o rap, é hora de trabalhar. Cabeça erguida na missão, sem treta, sem confusão. Tô sozinho, parceiro, tô junto com meus irmãos.